Olá, aqui é Gustavo Abadi e está começando mais um podcast, O Homem Segundo o Plano de Deus. É uma alegria muito grande para mim estar entrando na sua casa, pelas ondas da rádio Mãe de Deus, ou no seu carro, no seu trabalho, no caminho para a faculdade, para a escola, através da internet ou do aplicativo do celular. Eu tenho falado nestes últimos podcasts a respeito de importantes passagens da Escritura Sagrada, histórias de homens de Deus que buscam viver no mundo, mas que viveram de tal forma que as suas histórias foram consagradas, inspiradas pelo Espírito Santo a serem escritas nas páginas da Escritura Sagrada. Eu falei anteriormente sobre Jacó, sobre Esaú, falei sobre Isaac, sobre Abraão. E agora eu chego num quarto personagem importante para a história do povo de Israel, que é a história de José. José, filho de Israel, que antigamente se chamava Jacó. É através de José que Deus faz com que a linhagem de Israel seja salva de uma profunda fome. É através de José que é demonstrado como um homem pode se manter puro num mundo que se perde. A história de José ocupa os últimos 13 capítulos do livro do Gênesis. E ela narra, é narrada desde uma perspectiva muito particular, de problemas familiares que existiam, porque o jovem José era um jovem muito dado a sonhos, a revelações de Deus, e recebia revelações a respeito do destino da sua família. Era um jovem que tinha o coração nas coisas de Deus. Isso tanto é verdadeiro, que ao ser vendido para o Egito, ele é testado, testado no seu dom, testado na sua capacidade de resistir ao mal, testado também na sua capacidade como administrador, e por fim, é testado na sua capacidade de perdoar. Em tudo, José se torna exitoso. Mas esses desafios, estes testes ao qual ele é submetido, ocorreram durante anos na sua vida. E costumeiramente isso pode acontecer nas nossas vidas também. De sermos testados na nossa fidelidade, no nosso amor a Deus. De sermos provados no nosso cristianismo. José foi vendido pelos seus próprios irmãos para o Egito. Ele é testado na sua santidade, no seu senso de fidelidade a Deus, no seu serviço. Ele é caluniado e difamado, mas mesmo assim, ele não paga o mal com o mal. José é uma figura muito importante para que nós possamos perceber que, mesmo estando sendo peregrinos numa terra, num local de onde nós não somos, conforme Jesus nos diz, nós temos como agir como homens de bem. É interessante. José foi testado na sua sexualidade. A mulher de seu senhor o desejou. E ele poderia muito bem se tornar amante da mulher do seu senhor. Mas a sua fé, a sua postura diante de Deus, diante do seu trabalho, diante de seu Senhor, era nunca tocar naquilo que não era dele. José fugiu e, por manter-se íntegro, foi preso. E lá na prisão, Deus o testa novamente, colocando ele diante do faraó para interpretar um sonho. Deus é com ele. E ele continua mostrando a sua fidelidade. E desafia novamente a José a se tornar administrador de todo o Egito durante uma das principais pragas, das principais fomes que aconteceram naquele local, a ponto de todo o Oriente ir atrás do Egito, inclusive a família que o vendeu. Seu pai pensava que ele estava morto, mas ele não estava. E podendo se vingar com toda a força que tem um governante, com toda a força que tem, de repente, um ódio, uma amargura que esteja no seu coração. Ao contrário disso, José entende por que Deus o levou neste caminho de provações, testes e sofrimentos, para que ele se tornasse o homem que ele se tornou e que fosse capaz de servir aos seus irmãos, não só por causa da fome, mas da carência de perdão que eles precisavam. É uma história dramática, uma história dessas que daria conta de escrever muitos livros, enredos dos mais distintos, e como diz Northrop Frye, falando de William Shakespeare, não há nada que esteja na literatura de hoje que não esteja lá no começo na escritura sagrada, pois José é um destes exemplos. Exemplos de que a fé em Deus, a fé em Deus sustenta um homem na hora de sua angústia. E que ela, apesar das dores e das provações, o mantém de pé. Que Deus lhe abençoe. Até o próximo podcast.